Oi, eu sou Domenica Mendes e eu tô aqui para te convidar para a nova edição da campanha O Podcast é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site opodcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag opodcastadelas2020. Se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá! Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Bom dia, boa tarde, boa noite, fugitivos. Aqui quem tá falando é a Queen Pri. E não, você não está maluco. Ou maluca. Ou maluque. Eu estou rosteando esse podcast hoje porque o Rota de Fuga, no mês de março, está participando da campanha O Podcast é Delas. O Podcast é Delas é uma campanha criada pela fantástica Domenica Mendes, e ela tem a intenção de incentivar a participação das mulheres no podcast. Então, parece que nesse mês de março, quem está mandando aqui sou eu e as outras meninas do podcast, então eu que vou apresentar, e é isso aí. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência. E o tema de... Eu tô acorrentado aqui. Calma, que daqui a pouco eu vou te soltar. E o tema de hoje é os reboots que a gente gostaria de fazer. Hoje no podcast vai participar o Calibac. E aí, galera? E o Zé Andari. Boa noite. E eu quero ver a desgraça esse ano. A gente quer ver desgraça sempre, sempre. Isso aí é... Pra gente é drink. Enfim. Antes da gente começar a falar sobre os reboots que a gente gostaria de fazer, eu queria, sei lá, que a gente comentasse um pouco sobre a definição do que é reboot. Porque tem muitas pessoas que confundem reboot com remake. Vocês têm ideia da diferença? Bom, o reboot diferente do remake... O remake é uma atualização, uma cópia do filme original, só atualizou os efeitos e uma outra coisinha, mas basicamente é isso. E o reboot é a história que tem uma premissa idêntica, só que ela vai por outro caminho. Eles sofrem tentam... algumas modificações. Exatamente. Tia Pri, posso dar minha opinião? Pode ficar à vontade, meus jovens. Permissão para falar. Um exemplo disso, se for pegar, são os filmes do Scarface. Que o filme conhecido já, por si só, já é um remake de um filme da década de 50, se eu não me engano. E tá pra ser mais um remake do Scarface. O Scarface de 50 já é remake de outro filme? Não, o Scarface do Tony Montana, o Scarface mais recente que a gente tem é o remake de outro filme e vai sair mais um remake. Ah, não sabia que esse, sei lá, eu só conheço um, né? Não sabia que era remake. Vou procurar. Eu entendo que é assim, o remake eles refazem a história dentro daquele universo do original e o reboot eles utilizam o pano de fundo, o universo do original, mas eles conseguem fazer alguma modificação na história. Sim, senhora, sim, senhora. É isso aí mesmo. Eu voto com a relatora. O que vocês gostariam de fazer o remake? E como seria esse... O remake não, o reboot. Como seria esse reboot? Se alguém chega pra mim um dia e fala... você vai e você escolhe qualquer coisa pra fazer um remake, um reboot. Se alguém me dá dinheiro infinito e possibilidades infinitas. Primeiro, eu volto no tempo, eu procuro a casa do George Lucas, eu bato palma lá, ô de casa, peço pra beber água, hora que o George Lucas vira as costas, pá, tiro nas costas, morreu. Em seguida, eu vou, pego uma maleta cheia de dinheiro, vou na casa do Isaac Asimov e falo, toma aqui, velho, faz o que você quiser aí. Isso aqui é um cheque em branco. Faz o melhor filme de fundação que você pode imaginar. Contrata quem você quiser aí. Só que o contrato o David Lynch, contrata o Jodorowsky, contrata o Almodóvar, contrata quem for aí e faz aí que você tá. Olha, se a amiga Roche e o amigo me permitem falar, isso vai dar muito errado e vai ferrar o mundo. Se você voltar no tempo pra fazer, você vai tirar a esperança de milhares de crianças que viram Star Wars por um filme chato que ninguém vai assistir. Desculpa falar, mas... Você polêmica! Você não sabe. O senhor está sendo leviano na sua colocação. Eu sei, eu gosto, mas é chato. Asimov é bom, mas é chato, cara. Mas você já leu qual livro dele? O do Asimov eu comprei uma parada aqui que eu parei de ler na metade. Qual? Que é isso, de comer? Fundação. Você parou de ler na metade? Por que você parou de ler na metade, rapaz? Cortou a vontade. Eu fui ler Lovecraft. Oh my gosh. Mano, você lê... Caralho. O Zé chegou a engasgar. Calma, vou falar uma coisa pra você, Zé. Não, vou te contar. Você lê a parada mais chata que eu já vi na minha vida, que é aqueles livros de adolescente. Romance não adolescente. Não ouse falar da minha caçada clara, amigo. Ei, Maquengaral! Você para de ler o Asimov no meio. Como, cara? Eu vou te calma, falar uma coisa, meninos, cara. Meninos, calma, hein. É Deuses Americanos. Realmente, o meu livro solo favorito é Deuses Americanos. E eu parei de ler ele no terceiro capítulo. Eu voltei bem depois. Então não é que eu necessariamente não gostei. Às vezes não é o momento de eu ler o livro. É só o Kalibak que começa as coisas e não termina mesmo, então. Não volto pra ler o livro. É muito juvenil você mesmo, hein, cara. Cara, Filho de Anansi. Eu não sei qual de vocês aqui sabe o que é Filho de Anansi. Que é um livro que ele é... Ele é uma continuação de Deuses Americanos. Ele segue spin-off, depois... na verdade. É, eles passam um pouco depois, no final. E, cara, eu comprei esse livro antes de ler Os Americanos. Tava vendo o início da série e eu achei o início lento, arrastado. Achei uma... Ai, meu Deus. Não, tá bom, então, olha só. Só quero contextualizar. Eu sei que você tem poder hoje, mas só quero contextualizar. Tá bom. Não, pode falar, tá à vontade. E, cara, o Filho de Anansi, eu li ele antes dessa parte toda e eu achei chato. Quando eu terminei de ver a primeira temporada da série, que eu comprei o livro O Deus Americanos depois... Eu amei aquele livro. Quando eu já tinha o mínimo de conhecimento do mundo do New Game ali, de como funcionavam os deuses, de todo aquele esquema, cara, eu devorei aquele livro muito rápido. Então não é que eu vá voltar pra Fundação, só não era o momento. Entendi, não tava na vibe. Exato, não adianta você chegar... Ah, lê isso aqui. Se a pessoa não tiver na vibe, não vai adiantar. Eu tento depois, eu comprei e eu tento de novo. Tem o livro aqui, eu vou. Mas vocês não acham que isso, por exemplo, se existem filmes que a gente assiste e fica nessa, né? Tipo, eu assisti e não gostei muito, parei na metade. E depois de muito tempo saiu um reboot dele. E vocês ficariam animados de assistir? Ou não? Tipo, já da primeira vez eu tentei e deu ruim, então com certeza o reboot não vai me agradar. Vocês não ficam nem curiosos? Não, eu fico curioso. O reboot sempre é bom. Eu vou discordar do nobre bacharel aí, porque nem sempre é bom, cara. Aliás, nem sempre é bom você adaptar uma coisa que deu certo em outra mídia. Tipo aquela série horrorosa do Lucifer, que é a pior coisa que eu já vi na minha vida. É tipo... Ô Zé, cara, mas posso te contar uma coisa? Essa série faz sucesso. Nós não somos o público-alvo. Faz com a galera que não conhece a obra original. Talvez quem conheça a obra original não ache a qualidade da série tão boa. O Constantine do Keanu Reeves. É muito bom. Você leu o gibi do Constantine já? Não, nem tenho intenção de ler. Isso você Na verdade, eu só conheço o Constantine do filme. Não... Eu assisti esse filme criança. Eu gosto do filme porque eu vi ele criança. Então, pra mim, é bom. Quando eu cresci, que eu fui ler o gibi, ou até mesmo fui ver a série de TV do Constantine, caraca, realmente, o filme perdeu... Ele não perdeu um valor, eu comecei a ter uma comparação diferente pra ele, uma base... Não, beleza, esse caso é um em um milhão, cara. Porque ele foi feito numa época muito específica do tempo e com um ator muito específico, que é o Keanu Reeves. É Jesus, dos Jesuses que existem. E as árvores somos nós. Mas eu vou te falar que como filme isolado assim, ele é muito bom, mas como adaptação é uma merda. Exato. Mas eu acho que esse é o discurso da maioria dos filmes e coisas que lançam. Sempre o pessoal... É aquele velho meme. Ah, mas no livro era muito melhor. Eu acho que sempre vai existir esse clima de... Não vou nem dizer preconceito, porque seria meio agressivo. Mas sempre vai ter... A galera vai sempre estar com o pé atrás no filme que é baseado em algum livro de bi. Aí é no caso de adaptação. Se a Nobre Baixara me permite... A adaptação tem esse ponto, mas no caso de reboot ou remake, já funciona naquela mídia. Então a gente já sabe mais ou menos. Quando você olha que realmente, tem que... Olha que nem bola. Sempre, hein? Nem sempre, hein? O Scarface mesmo. Quem que lembra aqui do filme de 1900 Guaraná com Rolha? Todo mundo lembra do Al Pacino. Say Hello to My Little Friend, tá ligado? Vocês sabem que tem uma peça infantil, né, do Scarface, com criancinhas. Nossa, tem um vídeo disso. Eu já vi esse moleque cheirando de pilique. Nossa senhora. Aquelas pistolas de Nerf. O moleque atuou bem. O moleque atuava bem. Sim, muito bom. Enfim, mas eu entendi o ponto de vocês. Mas eu acho que sempre vai ter esse pé atrás da galera que conhece o original contra qualquer coisa que venha a ser reboot, remake, continuação. Enfim, eu acho que sempre vai ter essa... Essa é a resistência. É, vocês acham que... Por que que o pessoal insiste tanto em fazer tanto reboot de coisas? Porque é fácil. Porque é fácil. Exatamente. Porque já tem... Eu também acho. Já tem um meio que um esqueleto do negócio feito. É só mudar uma coisa ou outra, atualizar os efeitos. A memória afetiva. Exatamente, isso. O quesito nostalgia. Hoje em dia o pessoal... Ai, na minha época que era bom... Aí você dá uma chance dessa galera revisitar uma memória afetiva, como o Calibato Exatamente. Falou. Exatamente. Eu nem vou entrar em outros assuntos aqui, eu só quero citar por cima. Citar por cima uma certa... Você quer o quê, Zé? Hã? Você quer o quê, Zé? Eu também ouvi. Citar por cima. A quinta série não. Jamais morrerá. Não, Tadinho, continua, Zé. Não, não confirmo nem nego. Mas eu ia citar uma certa empresa aí de que é famosa nos videogames. Olha! Tá há 30 anos sobrevivendo de nostalgia da galera. Zé, só queria dizer que eu sou carioca. Fica de olho, hein? Fica de olho. Mas até você tem que admitir que é... Pelo menos em um certo nível é verdade. Você acha que a galera que compra Pokémon todo ano compra porque quer jogar, quer ver algo novo, quer ver algo divertido? Porra nenhuma! Compra porque quer ter a mesma experiência que já teve. Exato! Eu quero ter a mesma experiência boa com um pouquinho de renovação. Porque coisas novas são ruins. É, pois é. Falou, né? O renovação. Membro mais novo do Rota de Fuga Podcast. Olha aqui. Assiste o clipe chamado 1985 do Bowling for Sup, que eu entendi todas as referências musicais, tá? Então eu só queria deixar claro que eu conheço muito dos anos 80. Você é pior do que jovem, você é jovem e cult, é isso então? Meu Deus do céu. É. Eu sou quase jovem branco. É o jovem pseudo-intelectual. Um abraço aí pro nosso amigo em comum. Um abraço pro nosso amigo em comum aí, o Johan Marston Bach aí, que é o representante dessa da categoria. Mas, ele não gosta de mim porque eu sou comunista. É, ele... ele também não gosta de mim, só que ele é passivo-agressivo. Ele só fala mal pelas costas e ou por baixo, por subterfúgio. Ele me bloqueou no WhatsApp, só queria deixar registrado aqui que ele me bloqueou no WhatsApp. Olha aí. Ele era pra ser o membro zero do Rota de Fuga, inclusive. Nossa senhora. Fica a revelação. Eu não sei nem do que vocês estão falando, mas ok. Todo podcast agora vai ter que ter uma indireta pra alguém. Pra ele. Vocês têm que superar esse relacionamento aí. Vou fazer um pôster só com os membros zero do Rota, sabe? Que só teve uma que saiu numa boa. Eita lasqueira, mas enfim. Que é muita gente boa, inclusive. Um abraço. Tem uma aí que quase que entrou pros lamentáveis, mas. Eu não sei o que aconteceu, deve ter tido uma treta lá, eu só sei por cima, porque eu não tava na época, mas um abraço aí pra a pessoa aí que provavelmente não vai escutar isso, mas quem sabe, sabe. E esse foi o Fofocalizando na Record, na Band, olha sei aí. Lá onde, não sei. Esse foi o Se Joga, não. Não, eu Fofocalizando mesmo, com a Mara Maravilha. Responde a Carla. É. Tá na descrição do episódio. Enfim, então o Zé queria então fazer reboot no Guerra nas Estrelas, é isso então? Queria... Não, ele queria matar o Jorge Lucas. Eu queria arriscar o Guerra nas Estrelas da realidade. Então não é fazer reboot, é só substituir pela. Exatamente, substituir pela mídia que ele copiou descaradamente. Se você sabe o que é Trantor no universo do Asimov, você sabe que a Coruscant, que é a capital lá no Star Wars, é a mesma coisa, basicamente. Eu não sei nada porque eu sou fã poser, eu não conheço, só conheço o que tá aí na mídia, pra gente ver. E não tenho vergonha de dizer, porque tô igual no Big Brother, essa sou eu e é isso aí. Essa é minha vida, esse é meu clube. É isso. Tia Pri, posso falar o meu? Então, pode falar, meu jovem. Qual o filme que você queria fazer um reboot? Olha, eu queria fazer um reboot de uma série de TV, na verdade. Eu não sei se vocês assistiam na Nick, Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Isso já não é mais da minha época. Eu vou te falar que isso não vale um reboot, mas não pelos motivos que você deve estar pensando. Esse tipo de série se enquadra numa certa categoria que eu considero como um recorte da época. Tipo Um Maluco no Pedaço, que também querem fazer reboot aí, já teve notícia do... O Maluco no Pedaço é a continuação, Zé. O que eu tava vendo era continuação. Ia ser o filho do Will Smith, na verdade. Nossa. O personagem seria o filho do Will. Parecido com aquela série 3 é demais, que tá na Netflix, né? Foi uma continuação. A Pri falou que não assistiu, mas, cara... É, eu não conheço. A história da série era que o garoto um dia tava muito apertado, quase se mijando nas calças, e ele precisava ir no banheiro. Só que ele acabou entrando no banheiro feminino. Ele saiu, não conseguiu fazer, saiu com a calça de xixi, e do banheiro feminino foi zoado o ano inteiro. Olha, fala. Agora que você fala com esses detalhes, eu mudei de ideia. Eu achei que você ia falar, isso aconteceu comigo quando era criança. Mas eu acho que esse tipo de série é meio que um retrato da época. Você assiste mas pela nostalgia, porque... Deputado, se o deputado me permitir, a época é perfeita pra fazer essa adaptação, porque a gente tá falando muito sobre bullying no colégio, e a série já abordava isso. Enquanto todo mundo achava que era normal esse tipo de coisa, valentão, a série pegava e quebrava uns ótimos contextos. Até o personagem negro da série já quebrava o estereótipo de negro. Então como você faria um reboot? Já que já que a maioria não deve lembrar, preciso explicar como é que era a série rapidamente. Isso, explica. Depois desse evento traumático do garoto, ele foi zoado e ele pegou um fichário e ele começou a colocar como sobreviver no colégio. Então, cada episódio é, tipo, mais uma dica. Era sempre mais uma dica sobre, tipo, fique atento a não sei o que, a rádio corredor. Assim você vai saber sei lá, o professor vai faltar. Ele te dava. É difícil contextualizar porque eram dicas específicas do episódio. Mas volta e meia, um aluno chegava pra ele e perguntava que, tipo, ah, não entreguei meu trabalho, como é que eu me safo? Pô, tô sem dinheiro pra merenda. Como é que eu faço pra comer alguma coisa? Como é que eu faço pra aproveitar o tempo? Ele ia te dando essas dicas e também, tipo, tinha como fugir de valentões. Como, sei lá, escapar da aula que você vai passar vergonha de educação física. Ele ia te dando essas dicas. E o legal era que, tipo, tinha um protagonista, a amiga dele era uma garota atlética, e o cara negro da equipe, do time, não era o descolado, era o nerd. O apelido era ciborgue. Que, tipo, tinha um monte de piada que na calça dele tinha uma impressora pra ele poder imprimir as coisas. E até a garota que gostava... Tinha até uma superaçãozinha no momento Beth é feia, porque tinha uma garota que gostava do nerdão, desse garoto negro. E ele via que eles pensando na garota. Quando eles fizeram o episódio de Scooby-Doo, ela foi a Velma, que eles focaram a gola rolê nela. E depois ela fica bonita, na metade da série. Acontece um troço que ela tira o óculos, para de usar o remédio no nariz. Aí o cara vai chegar nela agora, que ela tá bonita e não consegue, porque ela tá namorando com outro maluco já. Parecido com o episódio da Garibalda, do Todo Mundo Odeia o Chris. É, só que da Garibalda foi só uma vez pro Chris tomar uma lição. E a série fica o tempo todo martelando, tipo, não seja um babaca, não só porque ela ficou bonita, porque ela sempre foi legal com você. Entendi. E o reboot seria? O reboot seria nos dias de hoje, seria um pouco mais adulto. E com as temporadas teriam foco, porque era meio que um episódio que se fechava no outro. Não tinha uma trama de temporada. Você conseguia ver o quanto tinha avançado, porque, sei lá, ó, igual essa mina ficou bonita, então o episódio X a garota ficou bonita, mas não tinha mudança. Você podia pegar os moleques entrando no colégio, alguém sofrendo bullying, tipo, bullying pesado. Mostrar as consequências disso, mostrar a monóide nas pessoas. Fazer uma... como pegar... Vamos supor, seria a versão bullying daquela série que eu odeio e que vocês gostam, que é a Sex Education? É, você tava falando, já explicando, já tava meio que associando ao Sex Education. Como se o personagem principal fosse o Otis do Sex Education, que também é o principal. Isso parece uma coisa que o Netflix ia fazer, ou o CW, cara, tá ligado? Sim, eu acho que o CW funcionaria pra falar mais com o jovem. Se pá, se eu fosse pra puxar audiência com o produtor, eu faria ser um spin-off de Riverdale. Porque o pessoal mexe tanto mal em Riverdale. Nossa senhora, nossa. Não, calma, Zé, escuta. Ai, meu Deus. Eu faria ser um spin-off, porque aí você poderia fazer uma série desse jeito e ainda conseguiria se livrar Riverdale das acusações. De que não trabalha com isso. Ah, eu sou o cara. Hollywood me contrata. Estou sem palavras. Não sei nem o que dizer. Depois disso... E detalhe, as temporadas seriam um pouquinho mais curtinhas, porque eu queria poder gravar no ano e dar um tempo de folga pra, tipo, trocar o elenco. Tem gente que tá fazendo uma temporada, não por ano que eu digo na série, seguindo ano a ano. Aí ia virar uma Malhação, né? Não, porque aí seriam 3 anos e ia trocar os atores. Mas a Malhação tá trocando todo ano. Não, Pri, eu digo formato Stranger Things. A Malhação pega um moleque sofre bullying no primeiro ano, ele fica até o terceiro te dando dicas até você se formar. Depois entra uma outra patotinha que tem um problema de que é o zelador. Ele podia ser o ator que se mantém na série pra ir orientando. Entendi. O foco não continua. Na verdade, o foco fixo e as histórias acontecendo ao redor. Entendi. Exatamente. Na verdade, ia ser o zelador. Podia ser aquele cara, o Robert Englund, que fez o Fred Krueger, tá ligado? Nossa! Matava todo mundo e a série que terminava em uma temporada. Ó, eu não sei quem aqui já viu The Goldbergs, inclusive tem um post na Nota de Fuga indicando, mas vocês já viram Highlander? Já. Já vi. O vilão do Highlander, uhum. Ele é o professor de marcenaria do The Goldbergs. E é uma série dos anos 80, tem episódio de Highlander... Que eles fundam o clube de Highlander, esse cara é o professor, o orientador do grupo. Muito ele bom. Adora o filme. Por algum motivo. Então eu faria isso. E como teria mais espaço, eu podia colocar os atores antigos fazendo os pais deles. De alguns personagens. É uma boa. Eu fiquei até curiosa pra ver essa série agora. Me deu um sentimento de achar que é muito coisa de adolescente, mas eu fiquei curiosa mesmo. Olha, assim. Mandar real não é. Como eu disse, era uma série que, apesar de tudo, ser uma série da Nick, era inovadora. Era bem inovadora. Show de bola. Cara, eu não pensei em nada pra fazer reboot, porque a única coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala de reboot é pra mim é Homem-Aranha, porque eu acho que é o filme que mais fizeram reboot na vida, a história que mais fizeram filme. O que mais teve, né, aquele Pequenas Grandes Mulheres, Pequenas Mulheres, Mulherzinha, Emma Watson. Não, nem... Eu sei que já deve ter umas 4 versões desse filme. E quantos Homem-Aranha tem? Quantas versões de Homem-Aranha são 3? Só 3? Gente, eu tenho a impressão que é mais de 15. E é porque eu não acompanho. Mas sempre que vamos sair o Homem-Aranha. É aquele ruim, é o bom e é o melhor ainda. Que é o Tobey Maguire, que é o Homem-Aranha ruim. O bom, que é do Andrew Garfield. E o melhor ainda, que é do... O melhor Homem-Aranha do Tom Holland. Cara, você... É a única pessoa que fala isso, cara, que eu conheço, que eu já vi. Puta que pariu. Pô, de Andrew Garfield, cara. Puta que pariu. Zé, aquele nerd no colégio era eu, velho. Ah, meus parabéns. Você andava de skate e era cool. E pra Frentex. É, puta que pariu. Ai. O Zé botou o filme dando uma surra no colégio. Você vai entender, garoto. Enfim. Além de Homem-Aranha, que tem reboot até a próxima geração, e provavelmente ainda vai ter mais, aguardemos, não sabemos do futuro, quais os outros filmes que a galera fez reboot aí vocês lembram? Tipo, que ficou marcado? Olha, Superman foi muito pior. Isso que eu ia falar, Super-Homem tem um monte também, né? Não, mas aí que tá, Superman só tem 2 reboots, Pri. Só tem um reboot, na verdade. Então os outros filmes são o quê? Remake? São 3 do nosso querido Christopher Reeve, um grande ator que infelizmente nos deixou. E o filme do Brandon Routh é a continuação do Superman 2. O ouvinte fã de quadrinho deve estar querendo essa altura do campeonato me matar, mas gente, eu não sei. Eu não sou jovem. É a continuação, se você reparar. Tanto que o primeiro ano do filme dizem que ele parou pra focar muito na homenagem. Na questão de terem um Superman perfeito, do que esquecendo de focar em roteiro. Na questão do vilão. Uhum. O plano do Lex, tipo, o inimigo do Superman no filme é uma ilha. E aquele filme tinha um baita potencial. O reboot do Superman é o Superman do Henry Cavill, que o Zé vai concordar comigo, o Zack Snyder se provou um péssimo diretor em estragar o Henry Cavill. E aquele maluco é gente boa pra caramba. Ele de Superman fica muito bem. O sorriso dele, tipo, é o sorriso do Clark, é o sorriso do Superman que te diz vai ficar tudo bem. O Cavill, cara, ele é um cara carismático. Sim, sim. Ele é um cara fisicamente pintoso, garboso. Um cara. Ele tem um porte de Superman. Mas ele é um ator de merda. Isso aí, desde. Desde The Tudors, ele polêmica. Me prova que ele... Cara, eu vou falar uma real. O Superman não precisa de um bom ator. O Superman precisa de um cara que você olha pra ele e pensa, vai ficar tudo bem. E pra mim, o Henry Cavill é isso. E o Zack Snyder pega, tem um ator perfeito, na idade perfeita, com os a época ótima, porque as efeitos especiais estão bem melhores. Eu não vou fazer filme do Superman pra cima. Eu fazia um Superman triste, sombrio, com um pai que é um péssimo pai. Na moral, aquele pai é horrível. Ele pegou 2 atores muito bons pra serem o Jor-El e pra serem o Jonathan Kent. O Jonathan Kent vir me falar, mas pai, você queria que as crianças morressem? Que as crianças morressem? Talvez? Caraca! Não! Não é assim que se faz Superman, cara. Detalhe, o roteiro do filme, não sei se você já sabe, é do Christopher Nolan. E no final do filme, o Superman ia banir o Zod pra Zona Fantasma. E o Zack Snyder foi lá e não, o Superman tem que matar. E fez o Superman matar a família, o Zod lá na frente da família. O que não tem sentido. Tem que ser dark, tem que ser adulto, tem que ser muito adulto, velho. Tem que ser massa, velho. É isso aí, Leque. Mas... Porque, cara, não tem sentido. Aquela cena, ele podia voar com o Zod. Não sei se já falaram na cena. A família podia correr, ele podia voar, ele podia desmaiar o Zod. Ele podia fazer tudo. Ele não precisava quebrar o pescoço do maluco ali. tinha outras opções. É. E o Snyder conseguiu pegar o grande reboot do maior herói da Terra e estragar. Mas tem nós estamos aqui dando uma cara terrível para reboots, né? O ouvinte vai pensar que todo reboot é uma merda, mas tem reboots que se deram bem e fizeram sucesso e tá aí, ou não, a minha ou não provar, cara. Não, eu vou citar um de verdade aqui. Um de verdade? Que é Star Trek de 2009, com aquele... Cara, eu adoro esse filme. Que é excelente, todos os filmes dessa nova... desses novos aí, até o Além da Escuridão de 2013 e o outro, são muito bons, são excelentes, deram um focaram um pouco mais na ação, mas não demais. Assim, tem aquele as coisas que você reconhece das séries antigas do Jornada nas Estrelas. E é claro que não focaram muito na ficção científica, porque o jovem tem memória de peixe dourado e não ia seu entender. Amigo me permite, esse reboot foi um reboot honrado, porque ele não é um reboot de verdade. Ele é mais ou menos, porque é em outra... É uma linha do tempo nova, que é a melhor solução já criada, porque mantém tudo o que aconteceu e tudo que pode acontecer no universo padrão das séries de TV, tanto que tem o Star Trek Picard agora. Você tem lá o universo fechadinho, bonitinho, quem quiser trabalhar, trabalha. E o cinema... tem o universo dele. E a Netflix tá fazendo série, tanto que é engraçado porque o universo antigo da TV tá com a Amazon, por causa da série do Picard, e o universo dos filmes, a Netflix tem a Discovery. Eles conseguiram ser o Nirvana, agradar o fã chato e fã essa novo. Série que, aliás, a série Discovery, eu vou aqui trazer uma curiosidade pra vocês, deu maior merda essa série, porque o roteiro é basicamente copiado de um jogo indie, de um cara lá que fez e que tá lutando na justiça pra receber royalties da série, porque é... Tem que receber. Se você... Pesquisem aí, ouvintes que ficarem curiosos, porque é basicamente a mesma coisa, a história do tardígrado lá... E o romance com aqueles dois caras lá, tem dois personagens igual e tal. E até a personagem principal tem um personagem equivalente no jogo. É um jogo indie com um gráfico meio 16 bits e tal. E porque não é um jogo muito grande, não é muito conhecido, provavelmente os caras pensaram que iam copiar... Copiar e só foda-se. Que ninguém imaginou que o cara ia ter Netflix e ia assistir, né? Eles estavam torcendo pro cara ter Prime Video, nesse caso. E eu li os textos que o cara fez. Tem um blog dele, tem texto dele nas redes sociais. E você vê que o cara tá magoado pra caramba por causa disso. Porque com razão, né? Imagina. Os caras roubaram a história do jogo dele e... Tipo, e não é é parecido só, não. A história é a mesma. A história do tardígrado lá e da Paradex que você usa pra viajar no espaço. É tudo a mesma coisa, os subplots. Tipo, tem coisas específicas assim que são diferentes, porque senão, né, era foda. Mas, tipo, é um Ctrl-C, Ctrl-V do bagulho. É um negócio impressionante. Mas estavam acusando os Stranger Things também de ser isso. Parece que o cara fez um curta com a mesma vibe, do mesmo jeito. Ele patenteou os anos 80. Não! Pri, com a mesma ideia. Basicamente, eu não assisti o curta, mas o cara parece que ele apresentou pros irmãos que fizeram Stranger Things um ano antes. Ah, sim, aí já ele tem... fez o projeto, apresentou, depois os caras foram lá. Pô, a gente teve uma ideia aqui. Igual Timão e Pumba. Hã? Igual Timão e Pumba. Porque o Pumba sempre fala, Timão, e se a gente for ali fazer isso? E aí o Timão fala assim, não, melhor ainda, e se a gente fizer isso? Fala a mesma coisa que o Pumba falou e eles vão e fazem a coisa. Eu pensei no filme do Timão e Pumba, que é o rei não. Da... Ai, não, não, não, é mais... personagens. Vocês já viram isso, mas existe. Eu via quando era criança. Eu acho então, que... por falar Pumba, nisso... Cara, era muito bom. É, esse monte de live action que a Disney tá fazendo dos filmes que já existem, isso é considerado reboot ou não? É remake, eu acho remake. É remake, né? Inclusive vai ter Aladdin 2, tá? Ai, cara. Só que tem um furo na música do gênio. Se eles forem adaptar o segundo filme de Aladdin, de desenho, não. O segundo filme é Aladdin e os 40 Ladrões, que mostra que o pai dele tava vivo ainda. Cara, eu vou terminar esse podcast com a úlcera, cara. Ai, meu Deus. Cara, mas eu gostei do filme, sem zoeira. O filme é bom, cara. Sim, o Aladdin, no caso, você tá falando do remake, né? A live action. Inclusive, eu também gostei. A parada da questão da Jasmine eu achei bem legal. Que ela não ficou esperando o Aladdin, ela já tava fazendo tudo. O Aladdin só adiantou os planos dela. Ela já tava vendo, sim, que o Jafar era um maluco que ia comprar guerra, ela não queria casar. Já tava explorando o reino. O Zé morreu agora. Eu tô aqui. Deixa o menino falar. Fala, meu jovem. Agonizando. Pode falar. Na verdade, cara, você é a próxima, Pri. Próximo? Não, foi como eu falei. Eu só pensei no Homem-Aranha, porque sempre que fala de reboot, vem o Homem-Aranha na minha mente. E também aquilo que eu tinha falado. É, imagina fazer um reboot agora, em 2020, de Xuxa contra o Baixo Astral. Nossa, ia ser muito bom, porque os efeitos que a gente tem hoje, cara, o filme já é maravilhoso e épico. Imagina um reboot dessa joia da cinematologia, sei lá como é que fala, da sétima arte brasileira. Mas ia ser show de bola. Mas ia ter que ter o Guilherme Caran de Baixo Astral. Com certeza, morreu, que... gente. Claro, óbvio. Não, morreu? Morreu? Ah, vou procurar aqui agora. Estou chocado. Morreu não, Ian. Que isso? Tá vivo? Que eu saiba, não morreu não. Morreu? Eu acho que foi não. Foi o Guilherme Caran ou o Daniel Azulay que morreu? Que seja feito igual foi feito com a Carrie Fisher aí. Aquela reconstituição lá. É, com o holograma dele lá, fazendo as... É. E ele faleceu em 2016, eu estou desolada. Mas aí a gente. Mas é isso que eu estou dizendo. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente pode refazer ele. Entendeu? Não tem problema. E vai continuar sendo épico e maravilhoso. E tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, Pri? É isso? Tudo. Ou lá de baixo, depende das suas. Depende dos seus contratos aí. É, mas só isso. Mas se nós for buscar lá atrás, no universo cinematográfico brasileiro, tem tanta pérola que dava pra... Ia ficar tudo uma merda, mas ia ser legal, ia ser... Rebootes pelo menos, lindos. Ó, peraí. Tipo, os trapalhões no... Que tem um meme muito bom, que é o pai do Thor. Não sei se vocês já viram o filme do... Óbvio que vocês já viram, corta. No Thor, o Mundo Sombrio, tem uma cena que a nave invade Asgard, e o Thor fica olhando abismado. Aí então me colocaram Enterprise ali, aí o Thor olha assim, tipo, droga, esqueci de pagar a pensão do menino. Que o Chris Hemsworth é o pai do Capitão Kirk nesse reboot. Ah tá, eu já perguntei, eu tava tentando encontrar uma ligação com o Xuxa contra o Baixo Astral. Fiquei, gente, acho que... Os dois são louros, os dois são nórdicos, mas, né? Mas tem tanto filme aí do universo brasileiro que dava um filme de meme excelente. Olha, por exemplo, Os Trapalhões. Ia ser bem trabalhado. O que? Cortou e eu não entendi. O quê? Um Pistoleiro Chamado Papaco. Sim, outra pérola que ficaria Apesar ótimo. Apesar que já tem, né? Chamou de Bacurau hoje em dia. É o mesmo roteiro? Coitado, fala, Zé, que o Kalibak te cortou. É, tem também os Trapalhões no Planalto dos Macacos, que é um filme das melhores coisas que já saiu do cinema brasileiro. Os caras tudo com máscara de borracha, tá ligado? É, excelente, excelente demais. O Trapalhão no Planalto dos Macacos. Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Excelente. Imagina, que delícia de filme que ficaria hoje em dia. Com os mesmos atores que fizeram o remake dos Trapalhões na Globo, de 10 episódios, que ninguém viu. Cara, isso foi muito ruim. Essa tentativa de ressuscitar os Trapalhões foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Não vergonha ritou, flopou. Demais. Foi horrível, nossa. Não flopou. Claro que flopou, meu jovem. Senão a Globo tinha feito quantas séries de Globoplay com essa galera, tudo nova ainda, ninguém, todo mundo novinho. Pô, não, eles iam aproveitar. Não só flopou, como tava 3 temporadas confirmadas, eles cancelaram 2 e fizeram só uma de 10 episódios, tá ligado? Foi cancelaram um pouco, era pra ter cancelado tudo e ter voltado no tempo e ter feito a gente apagar da mente isso. Foi um negócio que foi acima da vergonha alheia. Eles chamaram o Gui Santana, que é um cara que que ficou famoso por imitar o Zacarias justamente, mas... Tá, Kalibak, você quer falar mais algum reboot? Olha, eu tenho um aqui que já teve reboot, eu fico muito triste, que vai ser tema de podcast, que é Instrumentos Mortais. Ai, meu Deus do céu! Exatamente. Mais uma vez. Agora tem, eu vou reclamar. Porque blog, eu que estou apresentando, eu vou reclamar. Ah, não, mentira. A gente tem que falar bem, porque tem post lá, gente. Acessem. Não, e vai ter podcast. Vai ter um podcast, inclusive, com a maioria dos membros sendo mulheres no podcast. Cortou, eu não entendi o que você falou. O quê? O podcast que vai sair sobre Instantes Mortais já tem time fechado. Vão ser 3 mulheres. Ah, show de bola. Arrasou. Só vai três ter mulheres. Um post lá. 3 mulheres adolescentes de 13 anos. Mentira, tô brincando. Duas convidadas, a Carcaju ainda. Vai, o Fade? Gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Vazar esse áudio vou depois que eu... Vou isso aqui não, famoso. Vou mandar pra convidada. Traz convidada. Não, mentira, eu não posso nem falar nada porque eu nem conheço a série, o livro, enfim. E seja lá o que for. Não é meu local de fala. Nem li, nem lerei. Eu fiz o post, no post eu falo sobre a era sombria das franquias, que foi quando Harry Potter acabou, que todo mundo ficou pesquisando o que, que a gente vai lançar, e lançou apressadamente, sem fazer nenhum planejamento, e pegaram o filme de Instrumentos Mortais, tiraram todo o conteúdo que teria que estar ali pra poder garantir uma continuação, cortaram, tipo, por exemplo, uma cena que parece boa, mas não é, é que eles falam no filme que a Ordem tem só 1000 anos. Eu reassisti esse filme nesses dias e eles falam que os Caçadores de Sombras começaram com os Templares. E isso... Ah, o que isso tem a ver, Kalibak? O problema todo é, nos livros, não se... Foi há muito, muito tempo atrás, tipo, antes da Bíblia ser escrita, praticamente. Foi em tempos imemoriáveis. O primeiro Caçador de Sombras foi um maluco chamado Jonathan. E o Jonathan foi o cara que invocou um anjo e pediu pro anjo poder enfrentar os demônios. Os anjos se compadeceram dele e, tipo, entregaram os instrumentos mortais, que, tipo, são um espelho. Cara, puta que pariu. Calma, Zé. Entregaram um espelho mortal, a espada, que, tipo, aquele que usar a espada, é obrigado, com as pessoas que usar a espada, ele tem que falar a verdade, então, tipo, é usado pra julgamentos. E o cálice. Aquele que tomar do cálice se torna meio humano, meio anjo. Tem toda uma tradição nos livros que eles... Com essa falinha, eles mataram e meio que jogaram pros católicos começando a parada. E que no livro fala que isso, não tem religião específica. Com esse negócio, você matou qualquer chance que eu tinha de ler essa merda, cara. Cara, porque você fala que eu não vou ler, Zé. Não, faz... não, mas agora é que eu não vou ler mesmo, porque sabe por Zé, quê? Isso é uma porque... lenda que eles citam rapidamente, mas cara, é importante pra tudo, história. Tudo que usa cristianismo como muleta é uma merda, cara. Mas é isso que ele tá dizendo, que foi uma época antes de existir cristianismo. É isso que ele tá falando, né? Eles falam no livro que demônios existem e que toda religião foi criada a partir disso e dá um jeito de encaixar um deus, um messias, pra poder enfrentar eles. Mas não, isso é... Não coloca como base. Isso é preguiçoso, cara. Isso é preguiçoso. Tá, então... Isso é... Não é preguiçoso porque eles desenvolvem. Deixa eu terminar. Mas desenvolver um negócio que já tá pronto, que já tá na cabeça das pessoas. Aí até não eu, tem... cara. Irmão, só aparece tipo... um anjo no último livro, Zé. Tipo Evangelion, é um lixo. Os caras só jogam na muito. Moral, alguém muito Zé, alguém muito Zé. Rinha de nerd. O deputado, olha, não tá me deixando expressar aqui. Presta atenção. Então, eu entendi o que você falou, mas eu não entendi o início. No caso, o reboot de como é que é o nome? Instrumentos, Instrumentos mortais. É ruim? É isso que você quis dizer? Eu quero, eles fizeram eu quero um reboot, foi ruim. Eu quero um instrumento, adaptação. Eu quero um instrumento mortal comigo aqui, agora. Ô Zé, eu vou desenhar uma rua pra você calar a boca, Zé. Acabar com a minha vida. Então, o reboot da... O reboot foi uma série de TV e foi ruim. É, o problema todo é, o filme, eles cortaram muita coisa e não teve nexo pra poder ter uma continuação. Tanto que foi cancelada, porque não tinha sentido. Apesar de ser um fracasso comercial entrar nos Estados Unidos, ela se pagou no mundo, deu lucro, mas não teve continuação porque não dava pra fazer. O que eles cortaram deixou sem possibilidade de fazer um segundo. Fizeram tão na pressa de adiantar a franquia pra pegar o lugar de Harry Potter que deu errado. Não tinha como fazer um segundo filme. Mas vou te falar, às vezes, mesmo sendo ruim, ele... Assim, uma experiência que eu tenho com reboot que foi meio que uma experiência reversa. Eu nunca tinha visto Cemitério Maldito, ah, o original. E aí eu vi o de 2019 e eu achei bom. E eu fiquei curiosa e falei, beleza, eu vou assistir o original para ver qual é. E, cara, o original é infinitamente melhor, mesmo sendo uma parada muito antiga, com efeitos não, muito limitados. É tudo muito, muito melhor. Era feito na garra. E é isso. E aí eu passei a achar o que eu já achava bom, eu não achei mais tão bom. Não virou um filme ruim, mas eu parece que eles entender, fizeram... perdeu a magia. É, parece que perdeu a essência. Parece que o de 2019 era mais um filme dramático do que um filme de terror. Então ficou estranho. Mas, ao mesmo tempo, ter assistido de 2019 foi bom, porque isso me levou a ter a curiosidade de procurar o original. Exatamente. Sim. Então, às vezes, mesmo sendo ruim, dá aquela coceirinha na gente de procurar o original e não, sim, comparar. Eu procurei os livros por causa disso. Eu fui isso, então. Porque eu gostei do filme. Só que... Então é ruim, mas é válido, de alguma forma. É ruim, mas é válido. Visualmente, ele é idêntico ao livro. Os atores, toda a estética dele... Se você vê o filme e lê o livro, você vai usar os personagens dali, o cenário, tudo, tá perfeito. Só que ficou um tiro no pé, porque mesmo pra cinema, não funcionaria um segundo. Aí a franquia morreu, passaram-se anos e chegou, vamos fazer um reboot. Só que o problema todo quando fizeram o reboot foi como série de TV. Aí foi Shadowrunners. Shadowrun 2007. Você vai me matar agora. Foi Shadowhunters. E, cara, foi bem na época que já tinha estreado Arrow, já tinha estreado Flash... E foi um pouco antes de Diário de Vampiro acabar, quando ainda tava aquelas séries mega adolescentes, que o pessoal não tava estendendo o máximo. Uhum. Então ele veio em dois momentos muito errados. E esse foi o segundo. E cara, o primeiro episódio, uma coisa que eu falo, e a promessa dos produtores, que eu tava acompanhando, porque eu sou um fã engajado, é que não, ai, a gente vai Deus fazer Deus. O Zé quer morrer ao fundo. A promessa era, a gente vai fazer com o elenco idêntico ao do livro, o máximo que der. Os capítulos, cada capítulo vai ser igual a um episódio, vai ser igual um capítulo do livro. Prometeram que ia ser fidedigno, o máximo que desse. E quando começou, não tinha praticamente nada a ver. Eu insisti por uma temporada e foi horrível. Porque conceitos básicos, eles tipo, deixaram idiotas. Pra ter noção, os caras inventam demônios. Eles não podem ser possuídos porque eles têm uma runa que eles fazem lá, que te impede de ser possuído por demônios quando a criança nasce. É um ritual que é feito. E na série de TV, tem um episódio que é todo deles sendo possuídos por um demônio e matam a mãe da mulher que não podia morrer. Mas sem explicação nenhuma? É, possuiu o cara e falou, olha, a gente pode ser possuído. Eu fiquei olhando assim, tá, vocês têm runa pra tudo, vocês combatem demônio, mas não sabem bloquear o corpo de demônio. E mata a mãe da mulher, cara. Não tem sentido. Eu assisti duas temporadas e desisti. A minha amiga que vai gravar com a gente foi guerreira. E ela assistiu quase até o final da última temporada e não conseguiu. Você sabe que essa reação sua foi a mesma que o jovem Zé teve lá muitos anos atrás, quando viu a primeira temporada de Diário de Vampiro, né? É, você me contou. É basicamente a mesma coisa. É um monte de coisa que começa com uma premissa parecida, mas que vai por nada. Tira conceitos do éter e vira um bagulho burro, um bagulho. Se era adolescente, vira quase infantil. Deles metem violência pra tentar virar deixar mais adultão. Adulto, mas vira só algo patético. Acho que uma das coisas. Uma das poucas coisas boas daquela série de merda é o Ian Somerhalder, que é um cara que é um bom ator, é um cara carismático. O cara e tal. Que é seu Batman, você sabe, né? Ele é seu Batman, Smallville. É, ia ser legal. Eu gosto muito dele, assim. Nas redes sociais é um cara que. A minha maior tristeza é porque o Jeremy Jones Vampiro tava cotado pra essa noturna em Arrow e nunca rolou. Olha aí. Só que teve coisas como Nina Dobrev, que é como atriz, sinceramente, cara. Não fale mal da Helena. Não fale mal da Helena. A pior Helena que você já viu na sua vida, cara. Um lixo. Mas quando a série. Quando já vem de um bagulho adolescente, que já não é lá essas coisas. Pode ser divertido, você pode gostar, mas por princípio já é algo ruim. E você tenta emburrecer para uma audiência que já não. Que você tem que agradar para dar audiência e você não pode ter uma fidelidade boa. Seja por falta de dinheiro, seja por falta de vontade mesmo de ser fiel a coisa original, você vai terminar com um bagulho assim, um bagulho que é lamentável, um bagulho completamente esdrúxulo. Ó, mas se eu adaptando, como eu faria, eu pegaria pelo menos um capítulo por episódio. Deus Americanos que juntou dois capítulos, ele fez um esquema assim pra adaptar que ninguém me falou. E, cara, a série de livros, eu sei que você vai dizer que é adolescente, mas eles mega politizam. Tem um momento que eles criticam fake news, cara, no livro. Na saga nova, do Artista das Trevas, tem um. Saca? Tem um grupo de jovens extremamente racista e xenofóbico que tem as notícias lá, eles não acreditam. Eles acreditam só nas fontes deles, que distorcem tudo pra parecer que certo grupinho é superior. E eles são. Cara, eu li o livro, eu mandei, mas eu falei, cara, tem os bolsominions aqui. Isso que eu ia falar. A fonte é zoando. No WhatsApp, é verdade. Você tá falando isso aí, você sabe a imagem que veio na minha mente? Felipe Neto no Twitter. Ah, não, cara, não. Racismo é ruim. Pior que não. É ruim ser mal. Não é bom ser mal. O racismo é ruim. O ruim é ruim. Não sei. Seja bom. Seja bom, não seja mal. Zé, você tá zoando, mas a franquia ela trabalha bem com um monte de conceito. Até essa parte bem política. Cara, tem a mina. Tem uma parte que eles vão fazer a votação lá, de um conselho que tem. Mano, parecia a votação do Pelada brasileiro. E parecia que tinha uma cara do PSL vaiando, eu não tô zoando. O livro, ele te dá uma sensação, tipo, é triste ver que a realidade tá assim, você consegue identificar que era pra ser uma fantasia, mas tem uma hora que te mostra grupos extremamente racistas, xenofóbicos, que espalham fake news, porque, tipo, tem uma personagem tá tendo uma invasão tem lá os institutos, que tipo, tem um maluco lá que domina, o cara é como se fosse o diretor da região. E o pessoal, que é, vamos chamar de PSL mágico, tá tentando tomar controle dos institutos pra espalhar a ideia deles e espalhar a xenofobia. Então não, eles não podem perder esse instituto, pessoal, gente boa. E no meio disso rola uma invasão. E a protagonista tá lá lutando. Ela derrota todos os demônios praticamente sozinha. Só que ela se machuca, desmaia, depois que vence todo mundo, tipo, exausta. E a loirinha lá, que veio, que é do time do PSL mágico, junta com os amigos e diz que ela que fez tudo aquilo. Pra ela conseguir ser eleita nova, pra eleger o novo reitor lá, dizendo que a instituição é uma fraca e tal. Ela junta os amigos, monta uma fake news, manipula toda a informação pra conseguir o poder. Ou seja, isso tem uma crítica. Existe uma crítica. Uma crítica muito bem feita. Pri, tem uma personagem trans no livro. Tem um personagem autista que é bem trabalhado. Não tá ali só pra ser o menino gênio da série da Globo. Pra ser o Sheldon. Ele realmente sofre. Ele tem crises com a questão de barulho. Tem todo um trabalho. E aí você chegar e falar que é um livro adolescente, estraga tudo. Vamos pro próximo, por favor. Então. O próximo é você, Zé. Tem mais algum outro filme que você queria fazer? Eu vou pegar um livro dos Estranhos Mortais na cara do Zé quando encontrar ele. Ai, mas... Coitado, menino. Olha, então, Zé, tem algum outro filme que você queria fazer o reboot? Como seria? Vamos ver. Na minha lista tem um que você vai amar. Que é o anime Pokémon que merecia um reboot. Chega de Ash que já tá chato. 20 anos o maluco não cresce. Mas já teve um reboot recentemente. Mais uma modificação na série. Mudou o traço. Na real, eles fizeram retcon. Por quê? O Ash tava com 16 anos. Já tinha encontrado a Serena. Que já foi meio que confirmado que se um dia eles crescerem o Ash, ou contarem o futuro, ela vai ser a esposa dele. Ele já tinha beijado dela nos últimos episódios da saga. Ele ia para outro continente seguir a jornada. Só que veio com a ideia de um reboot que, ao invés de ter coragem em tirar o Ash, colocar outro protagonista ou outra protagonista, colocaram uma explicação furreca de que o Ash fez todas as aventuras dele desde Kanto até agora em um ano. Só se passou um ano. O menino de 10 anos agora tem 11 anos. Então colocaram o Ash mega infantilizado indo pro colégio em Alola, e seguiram com essa temática agora nesse Sword Shield que tá vindo, que vai pra contar a região de Galar. Pra fazer Pokémon, a minha ideia seria fazer o que eu estou com Pokémon Origins, que seria... O Origins, ele fez 4 episódios, a história do primeiro jogo. Contou do Red lá. Exatamente. Eu faria, beleza. Uma temporada por ano, 24 episódios, vai ser o treinador do jogo. Do Red, não sei se você vai fazer de novo, acho que seria até legal refazer. Faria, tipo, primeiro ano, Red. Segundo ano, Gold e Silver. Colocar como Gold se tornou treinador, derrotou a equipe Rocket de novo, encontrou o Red. Terceiro ano ia ser o no caso que eles mudaram os nomes do nome do jogo, se tornou Brandon e a May. E assim seguindo. Porque não dá mais pra aguentar o Ash não crescendo. Se ele crescesse, pelo menos, ia ser legal você ter uma identificação com ele. Mas eu entendo a decisão dos caras de manter o... Porque, sim, primeiro, é um anime pra criança, né? Exatamente. Não ia ser legal um protagonista de 35 anos... num anime infantil. As crianças não iam se identificar. Estranho. A não ser que eles fizessem igual o Maurício de Souza fez e levasse pra um outro universo, que é esse Mônica Jovem. Eu ia falar, podia fazer e colocar o filho do Ash, por exemplo. É, sei lá. E aí tem um Pokémon Ash, sei lá, um outro universo, sei lá, não sei. Dá pra fazer, mas não é tão simples. Na verdade é simples, cara. Olha o Digimon como é que faz. Não assisti Digimon, nunca assisti, nunca gostei. Mas você estava falando aí, eu me lembrei de um aqui. Que ia ser foda pra caramba. Duna. Já existiu um projeto de um remake do Duna, que originalmente, o filme lá dos anos 70, sei lá, do David Lynch. E o remake ia ser dirigido pelo Jodorowsky. Só que acabou não dando certo, porque acho que acabou o dinheiro, ou teve diferenças criativas lá. Mas já demorou para ter um remake de Duna, porque é uma história excelente. Tem muitos paralelos com a vida real aí, né? Oriente Médio, petróleo, os caras chegando e tomando conta de tudo. Tipo uma alegoria para uma parada no mundo real. Exatamente. Não é nem uma alegoria sutil, porque aquilo lá, qualquer idiota que olha vê que é uma alegoria para o Oriente Médio, até para os árabes e tal, aquela cultura e areia e tal, e um remake ou um reboot ou qualquer coisa assim de Duna ia ser excelente, com um orçamento legal, com um roteiro massa, e ia ser, não precisava nem ser um roteiro dos mais primorosos, porque a história original dá margem para muita coisa, muita coisa diferente, assim, não precisa nem ser muito fiel, basta colocar lá a premissa original do Atreides chegando e tal, e lutando contra os Harkonnen lá, e dominando tudo e virando o mega imperador do universo. E mais o fato de que, com a tecnologia gráfica que a gente tem hoje em dia, você refazer um filme de, sei lá, esse é de 84, né? Acho que é 84, 80. Imagina como ficaria muito legal, cara. Sei lá, eu acho interessante. Nem precisa de muito orçamento. Nada, porque... só uma tela verde, você já faz 500 filmes aí. E exatamente. Tem que pagar o cara com a tela verde, cara. O quê? Você tem que pagar a saia do rapaz da computação gráfica. Com a tela verde, então, você faz aí 500 filmes. Bomba caramba. E a Marvel, quando é pra fazer cena simples, eles não usam estúdio bonzão, né? Tem dois estúdios trabalhando pra Marvel. Esse Duna, eu nunca vi, mas eu fiquei curiosa. Mas agora fiquei, veja, com vontade de ver. Leia, você faria livro... o Duna do Jodorowsky. Não, eu nem... Eu nem... filme, ele ia ressuscitar o... Como é que é o nome do maluco bigodudo, cara? O... Salvador Dalí, o Zé, tá o Salvador Dalí pra poder participar do filme. Não, mas leiam o Duna, porque pelo menos o primeiro livro é leitura obrigatória, assim, porque é um livro muito, muito bom, muito excelente, de ficção científica barra referência junguiana aí a uma certa região do mundo. E é bom de tem... Star Wars? Não, é bom de verdade. Mas fica aí a crítica. Não tem cópia de nada em Duna, na verdade. Mas me senti ofendido. Pra quem não sabe, Duna é a história do tem esse Poe Atreides, que é um jovem, ele chega com a família no planeta, né, que é Arrakis ou Duna pros íntimos. E daí ele a família dele tá com uma treta política com outra, que é os Harkonnen, que dominavam o planeta até pouco tempo atrás, mas por uma ironia do destino, por uma sacanagem dos acontecimentos, eles acabam perdendo o controle. Quem assume é a família Atreides, desse Poe. Só que, na verdade, tudo não passava de uma grande arapuca, uma grande sacanagem, uma grande ironia do destino dessa família rival, porque eles armam essa armadilha para tentar derrubar eles. Daí só quem... Eles matam o pai do protagonista, do Poe Atreides, e daí ele acaba fugindo da fortaleza deles pro deserto, onde vive a população desse mundo. Que são gente que é acostumada a viver sem água e tal, com aquelas roupas que reciclam a água do corpo. E eles costumam tomar... Eles têm todos os olhos azuis, completamente azuis, por causa da especiaria, que é o negócio que eles extraem lá. Que é o crack deles, né, cara? É uma droga alucinógena muito, muito divertidinha, que te faz ver... viajar em altos planos de consciência. E daí ele vai virando, vai crescendo na hierarquia lá, e eventualmente acaba virando o líder deles. Mas a história não acaba por aí, tem muito mais detalhes e referências e personagens. Então leiam, porque é excelente. Parece uma história bem rica, assim, completa. Bem interessante. Não, e realmente um reboot dessa história, como você está dizendo, parece ser legal, porque como é uma parada de ficção científica, quanto, sei lá, me lembra muito uma coisa futurística, assim, né? Então, com a tecnologia atual, seria muito mais legal de mostrar essas coisas, essas pequenas detalhes. Eu não sei porque ainda não fizeram um filme. Estão fazendo, cara, eu ia falar isso. Estão fazendo filme de Duna. Tem 20 anos que estão fazendo, né, cara? Todos os Momoa confirmados que já estão gravando. Também tem o... Ele não tá fazendo o Corvo, o remake do Corvo? Também, ele tá fazendo tudo, mas... Caralho. É sério, já estavam gravando. Eu cheguei no secretário, tinham começado a gravar. Tem o Oscar Isaac, tem um elenco bom, cara. Eu tenho esperança. Eu não vi nada disso aí, mas eu tenho esperança que saia alguma coisa boa. Porque não tem motivo pra não ser bom. Porque é bom, cara. Só lembrar de Conan. Caraca, Conan foi muito bom. Atual do Conan foi reboot também, né? Sim. Não foi remake, foi reboot. Na real, o problema do filme do Conan é que o Conan é baseado em vários contos, então tecnicamente não precisava ser um reboot. Conan tá em domínio público, né? Porque ele é do daquele maluco do que fez também uma porrada de coisa, fez o aquele outro lá que teve um filme merda com aquele maluco que foi o Marco Sonja. Antônio. Também, Sonja também, mas o autor do Conan, ele tem outro personagem que também foi que também teve filme com o Marco Antônio de Roma. Não como sei, é que chama? Não vou apelar pro Google. É aquele um lá, mas tem um aí que é o que eu gosto desse filme, apesar de achar uma merda, mas me divertiu e enfim, é um universo bem, bem rico. Esse cara tem uma porrada de personagem também. Ele era pen pal do Lovecraft. Ele era meio pessoal. Porque ele se matou, né, cara? Porque a mãe dele tava com câncer, ele se matou. Mas. Valeu o filme dele, na verdade. Quem aproveitou o universo foi o cara, o autor de Elric de Melbonnier. Você já leu? Não leu. Não. Caraca, amo como o Zé é tão erudito que ele já tem certeza que a gente nem nunca leu as coisas que ele lê. E o pior é que ele nunca está errado. Eu vou baixar o PDF e vou ler isso, só pra te sacanear. Pois leia, porque eu não gosto tanto, porque eu acho o personagem, o Elric do Bonnet, eu acho uma merda. Eu acho um personagem fraco, um personagem talvez feito de propósito por motivos de roteiro, porque se ele não fosse um merda, um banana, ele nada de ruim teria acontecido com ele, ele teria continuado lá. Mas, enfim... Tem disso. Acontece. Kalibak, tem outro filme que você queira falar sobre reboot? Não é um filme, é uma série de TV. Outra? Puta, já vi, lá vem. A série deixa o menino que eu queria falar. A série que eu queria rebootar era Smallville. Como seria? Seria não precisa. Você quer um reboot de Smallville? Lê o quadrinho. A continuação lá, que era pra ser a última temporada. Eu sei. Mas é aí que tá. Eu faria só em 3 anos. E seria fora do Arrowverse, na verdade. Ia ser o mundo onde já teve a Legião dos Super-Heróis. A Legião dos Super-Heróis não há. Eu não quero viver eu não quero viver num mundo onde Arrowverse é algo que existe, cara. Eu gosto de Arrowverse, cara. Arrowverse é bom. Que aceitar o Arrowverse, cara. Ai, meu Deus do céu. Deixa o menino explicar como que seria o reboot do Smallville. pra começar, o foco seria o Clark chegando no primeiro ano do ensino médio. Pelo motivo de... A falha de Smallville é que ele continuou quando não deveria. Ele deveria ter cancelado e mudado a série pra Metrópolis, o nome, porque ela perdeu o sentido. Eles ficaram muito presos na ideia do, só do Superboy do Superboy, quando podia ter ido muito mais além daquilo. E eu acho que um reboot do Smallville poderia ter isso. 3 anos ali, série enxuta, sei lá, 12 episódios, e contar o Clark começando a amadurecer e descobrir os poderes dele. Atualizar pros dias de hoje. Ele tentando esconder os poderes, ia ser bem engraçado, porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Ia colocar como, ó, já tiveram heróis do passado, o Zé, que é fã de quadrinho, pode ajudar aí, que a Sociedade da Justiça sumiu por causa de uma lei do... Foi do Reagan, cara? Meu Deus, o Zé ouviu falar de série adolescente e se retirou. É, o meu cérebro desligou automaticamente. Não, mas eu não lembro, cara. Faz tanto tempo que eu li isso, cara. Sim, é que eu me lembro que o motivo da sociedade ter sumido foi que um presidente sancionou uma lei proibindo mascarados. Podia ter isso na série, que até seria a explicação de por que o Clark já não começava de herói. Já com o uniforme e com tudo, porque ele teria medo disso. Então seria ele descobrindo os poderes e começando a se aventurar no mundo. Teria essa questão de tecnologia, teria... Colocaria um Lex aparecendo. Vai fazer o Lex do Facebook direito. Vai colocar o... Ao invés de ser aquele maluco pirado, ia ser ele simplesmente passando aquela imagem. Ele ia ser o megalomaníaco que se faz bonzinho. E principalmente ia colocar vários easter eggs. Como a gente... Eu cheguei a tentar gravar um podcast de como seria essa série com o surfista. E o Jafar, mas o áudio ficou muito ruim. E uma das ideias que a gente estava trabalhando é que sempre tem passeio de escola, e todo ano teria um passeio de escola que ele encontraria alguém da liga. Seria uma piadinha que ele encontraria alguém novo. Tipo, ele iria pra uma excursão em Gotham e encontrar o Bruce Wayne investigando alguma parada. Ia rolar uma piada que o Bruce ia estar de máscara. Tipo, você fica bem você. Ia ter algumas piadinhas já com os personagens. Ou então ele em Central City. Ia ser uma série bem... Morreu? Oi. Caiu? Eu tava digitando, tava esperando que ela ia falar. Não, vai, depois eu falo. Não, eu só queria falar isso. Ia ser uma série bem fechadinha, tipo... Acabou ali, se quisesse ter uma continuação, eu ia dar uma brecha aqui, último episódio. E a cena de um dos super-heróis aparecendo, chamando o Clark pra poder ir com eles. E se quisessem fazer uma continuação, poderia, mas Smallville pra mim acabaria ali. Ele terminando o ensino médio e indo pra faculdade. E ele com o uniforme de Superman já ali, mas sem agir. Ele ia ter o uniforme na mala. A última cena ia ser o ator guardando o uniforme ali escondido. Ia ser o S assim na mala. E a Legião ia aparecer e ia falar, a gente tá devendo a sua ajuda. E pra quem entende dos quadrinhos, se não tivesse continuação, ia saber que beleza, o Clark foi pra Legião. Quem não acompanha, ia ser um final tipo, ele foi ser herói em algum lugar e acabou. Aí se a Warner quisesse, ia ter uma série pronta pra eles, que ia ser Superboy e Legião Super-Heróis. Show de bola. Você assistiria, Zé? Não, calma aí, Zé, você assistiria esse reboot? Só o primeiro episódio pra falar mal com propriedade. Aí ele ia gostar e ia se discutir esse filho da mãe. Verdade, eu também acho que ele... Já que o tema é quadrinhos, né? Coisas baseadas em quadrinhos. Tem um filme que eu vi muitos anos atrás, eu tô falando de 20, 25 anos atrás. Esse filme é um que eu, na minha cabeça, era excelente, era um filme... muito divertido, era demais. Só que eu fui ver depois de adulto e é uma merda, é muito ruim, é terrível. É o Sombra. Quem viu? Algum de vocês viu o filme do Sombra? Esse nome não me é estranho, mas eu acho que eu já ouvi falar. Tem um, foi feito por um ator famoso, é baseado num personagem de quadrinhos lá dos anos 30 e 40. O Sombra não é o com... Gente, o Alec Baldwin. Esse mesmo, cara. Eu adorava esse filme quando eu era mais novo. Só que eu demorei muitos anos pra rever e eu fui ver de novo uns anos atrás e é muito ruim, cara. É impressionante como é ruim esse filme, cara. Mas nessa sua onda, podia rebutar Fantasma também, né? Fantasma que só foi um dos fatores para o fracasso do filme do Fantasma. Foi que na mesma época o Billy Zane assumiu a homossexualidade e por isso se derrubou lá embaixo a popularidade do filme. A galera sentiu a masculinidade ofendida por ter um ator, um herói gay, então não fez sucesso, lamentavelmente. Então, mas se fizesse um reboot hoje em dia, será que isso seria um impeditivo? Então, não, acho que ia ser legal. São personagens muito datados, então para você fazer um remake hoje em dia, um reboot, teria que ser, primeiro, teria que ser um filme de época lá nos anos... Nos anos 30, sei lá, nos anos 20, 30. O do pra ficar menos. Eu acho que um do Fantasma... Pô, o Fantasma protegia a floresta, correto? É. Podia colocar esse no ambientalista. Mas, tipo, é muito datado, cara. O cara se veste de roxo, cara. Então, com a máscara de... Com uma máscara... A explicação do Fantasma é que ele é o... da linhagem lá, que só a linhagem sabe que existe, mas as pessoas acham que é o Fantasma. Então a explicação deles usar a roupa podia ser simplesmente essa, pra parecer que ele é da lenda. Ele usa lycra, cara. Ele usa uma máscara de circo, cara. Mas aí isso tudo pode ser, cara, resolvido. Esse super-herói de Avenger aí, não tinha esse monte de uniforme escroto antigamente? E hoje em dia são armaduras belíssimas, isso aqui. Eu queria o Capitão América com pano, na verdade. Eu não gosto tanto do filme, não, mas tudo bem. Pô, mas não é escroto igual era antigamente, nas eu primeiras... Sei, mas é isso, você podia daria pegar pra adaptar. Fantasma... Ó, o Fantasma podia ser um ambientalista que descobriu... Sei lá, mataram o último Fantasma na frente dele. Eles estavam presos e o cara se sacrificou pra salvar esse maluco. O cara, antes de morrer, conta pra ele que existe todo o culto do... como é que é? O Fantasma que anda de dia, um negócio assim. O espírito que anda, que o maluco isso. Chama ele o filme inteiro. Ele ia ser o espírito que mas anda. Espírito tem muita que... coisa, cara. Tem muitos detalhes muito, muito datados. Por isso que teria que ser um filme de época pra não ficar tão feio. Pra, olha, pra você eu manter, sei, manter eu entendo uma sua visão. Você já viu o desenho do Zorro? O do Zorro do futuro? Tem um desenho que é o Zorro do futuro, que é o Zorro, ironicamente, acho que é 2099, se eu não me engano. Eles conseguiram adaptar pro futuro. Falar disso. É maneiro. O Zorro do futuro? É, o moleque é descendente da família de La Vega lá, que existe ainda. E tem o criado, tem os elementos assim, e mostra que o pai dele trabalha numa mega corporação, só que o pai dele é um cara de gente boa, que tipo, se preocupa com os empregados, e o chefe do pai dele é um babaca que quer sacanear com todo mundo, quer fazer negócio escuso, e ele combate os vilões do capitalismo, por assim dizer. Basicamente é a mesma história, só que atualizada. Isso, aí tem lá, tipo, tem uma moto... Aquela é uma moto cópia aqui, de... Né? É uma cópia de Batman do futuro, é isso. Eu acho que... Não, eu acho que ele viu de Batman Futuro. Tenho quase certeza. Nossa. E é bem feito. Eu assisti pouco tempo, ele é bem feito, cara. Ele funciona com... Tem até a Esmeralda, que acho que ela é filha do maluco do... A namorada do Zorro. Eu acho que a mina é filha de um cara de uma empresa rival. Eles conseguem te passar toda a ideia da série antiga num desenho animado no futuro. Então, achei interessante. E detalhe, tem episódio que ele volta no tempo. Ele encontra o Zorro que a gente conhece. E até o Zorro tá falando que não quer casar, não quer ter filho, não sei o quê. Ele olha assim pro maluco, faz uma piada, tipo, cara, você sabe que eu tenho que nascer em algum momento, né? Alguém tem que fazer os futuros Zorros. Ele joga uma piadinha assim pro cara. É bem legal. Então, por isso que eu falo, atualizar não é o problema, tem que ser bem feito. Porque, exatamente. Porque senão corre o risco de ficar caricato demais. Também, tem isso. Pois é, você vai lembrar do tweet que o Nigma tava zoando do Superman? Você chegou a ver? Não sei, não vi. Que a Warner falou que não sabe como foi o Superman atrativo, e o Nigma falou que o Superman tem que ser inspirador, e o pessoal tava falando, pô, é um jornalista imigrante que combate um dono de uma mega corporação. Um empresário rico, racista. Como isso não é relevante hoje em dia? Olha. É, daria pra adaptar de alguma forma pra chamar a atenção da galera atualmente. Exato, aí você pega o Zorro, ele é um maluco que apesar de ter a grana, ele é, vamos supor, ele é o cara que a gente chama de esquerda caviar que luta de verdade. Então a gente vai pegar um cara que tem grana, que tem recursos, e que resolve lutar pela comunidade. Que o Zorro era um maluco que tinha grana, que estudou fora, que viu que o povo dele tava sendo oprimido e começou a lutar pra proteger os mais pobres. Aí você joga esse futuro, o desenho funcionou. O Fantasma é um cara que protege a floresta. Hoje em dia você pode colocar um ambientalista, um cara assim, sei lá, do Greenpeace, por exemplo, e descobriu como afastar as madeireiras, o sol do garimpo legal, proteger os... dá pra jogar pra hoje em dia sem problemas. Tem que ter um bom roteirista, tem que ter um Jordan Peele ali fazendo. Pois é. Tô ouvindo aqui, tô... Você que tinha prestando atenção. É o Além da Imaginação novo. Você já viu, mas... Eu assisti o... Eu vi o primeiro episódio só. Não é angustiante? É. Quem não gostou foi o nosso amigo Luciano, que achou ruim demais. É, Pri, sai da moto, você e mais outro cara pra fazer assalto e volta pra gravar podcast. Porra, tá foda, Rodrigo, velho. Rodrigo tá foda hoje, tá pior que criança, fazendo barulho. Dois caras numa moto, ao vivo. Uma última colocação aqui. Se eu pudesse, como eu fiz no começo, eu ia voltar no tempo pra apagar algumas coisas da existência. Então, tá no tema porque seria o contrário de um reboot. Seria um antes-boot, pré-boot. Pré-boot. Seria, como eu já disse, Star Wars é um negócio que foi importante pra época, mas no fim trouxe mais mal do que bem pra cultura pop em geral. E mais valia um filme de fundação do que é claro que ia ser meio difícil fazer com os efeitos especiais da época, mas podia ter dado impacto. Certo. Não ia. Você não sabe, cara. Você não. Eu tava alto. Eu sou tipo o louco do Maurício de Souza. Eu tô entre vários mundos, cara. Tinha potencial pra ter vários filmes. Ia ser filmes que a história ia ser diferente, ao contrário de Star Wars. Que o. Acho que o culpado disso é o George Lucas, que quis. Que acertou num lugar e quis continuar naquele lugar por motivos de caça-níqueis. E a Disney foi pro mesmo caminho. Isso que eu ia falar, a Disney vai continuar fazendo a mesma coisa até... É, a mesma fórmula, o mesmo lixo até o infinito e além. Outra coisa que eu queria descriar... Desver, descriar e desbutar. Desbutar. Ia ser Evangelion, que é outra coisa que é um câncer na cultura pop. É uma caçamba de lixo que o Japão despejou em cima da humanidade. E eu vou cortar tudo isso. Boa. Boa noite para vocês e fiquem com esses pensamentos aí para aquecerem vocês. Ah, não, vamos ver aqui, para cada um de vocês, qual é o pior e qual é o melhor reboot que já fizeram? O pior foi a Hora do Pesadelo, o remake dos anos 2000 aí, que veio depois do remake do Sexta-feira 13. Que o remake do Sexta-feira 13 não é o que tão bom quanto poderia ser, mas foi divertido e manteve uma coesão, assim. É um filme que você não vai aplaudir de pé ou dar risada igual a franquia original, mas é coerente com a proposta que ele tem, que é dar uma outra origem, apresentar conceitos novos. Mas a Hora do Pesadelo remake, com aquele maluco lá da cara esquisita, foi só desnecessário e não acrescentou nada, só fez... Foi mais broxante do que Fred vs. Jason, tá ligado? Que Fred vs. Jason pelo menos é divertido e tem frase engraçadinha e tal. Agora o remake do A Hora do Pesadelo é só triste, é só deprimente. Eu só fico triste quando eu penso. Podia ter sido muito melhor. Ou nem, na verdade, nem devia ter sido feito, na verdade. Porque não tem coisas assim que se não for pra você ter um esforço muito grande, uma certeza muito grande pra fazer, é melhor nem fazer. Tipo o próprio Pet Cemetery lá, o Cemitério Maldito, que é... O remake simplesmente não acrescenta nada e podia ter deixado só o original e já era. Pois é, o Cemitério Maldito parece que eles mudaram o estilo do filme. Deixou de ser terror pra ser um drama. Sim, não fez sentido nenhum. Foi um negócio muito gratuito e que não acrescentou em nada. Não melhorou, só ficou esquisito. O original já era bom, não precisava. E o melhor remake que eu já vi, que em comparação com o original, ele acrescenta muito em muitos níveis, é o Juiz Dredd de 2012, com o Carl Urban, que é um remake excelente, e mesmo sem você ter em mente o Juiz Dredd de Stallone, mas... Ele é um filme que, comparado a HQ, ele é fiel, ele é divertido, ele tem a Lena Headey lá, a Cersei do Game of Thrones, que tá muito bem no papel dela de traficante maluca violenta. E tem... ele não tem muito orçamento, ele é feito todo em cenário, assim. Tem umas poucas cenas de externa com a perseguição de moto lá da Mega City, mas é muito divertido, é muito legal, assim, é fiel à HQ. Se você não conhece nada da HQ, você vai assistir, vai ver um filme de ação divertido e que você vai sair batendo palma e pensando como é que foi bom. Ele tem conceitos bons, ele tem o conceito dos juízes, é fiel ao HQ. Então... E se depois a pessoa ficar curiosa e querer acessar os originais, ela não vai correr o risco de ficar decepcionada? Não vai ficar decepcionada, vai talvez estranhe, porque a HQ tem muitas fases, como é normal em histórias em quadrinhos em geral, tem fases boas, tem fases ruins... Mas não que o Juiz Dredd da HQ tenha marcado por fases ruins, mas sempre tem uma ou outra, né? Mas vá ver, veja o filme Dredd 2012 e se você gostar, procure a HQ, porque você não vai se decepcionar. Tem críticas muito boas à violência na sociedade. A sociedade do espetáculo, né? De você ter a violência como política de segurança pública e você. Principalmente hoje em dia, que a moda é você falar que bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo e tal. O Dredd faz isso, claro que elevando a máxima potência, né? O que, que seria o máximo disso? O máximo do bandido bom é bandido morto? O máximo da justiça... A justiça de violência, né? Que nem a justiça é vingança, é você matar primeiro e perguntar depois, nem se importar em matar a pessoa certa, mas foda-se, o cara saiu da linha, você já mete bala, e o Dredd é uma crítica a isso, né? Na sua essência. Então, muito veja legal. Aí. Muito legal. É, Kalibak. Tá aí, olha, morreu? Eu queria rebutar o universo. Em si, deu errado, vamos voltar. Eu ia falar isso no final. Mas qual, pra você, qual o melhor e qual o pior reboot? Você já viu, que você tenha contato? Pra mim, o melhor reboot é o reboot do espetacular Homem-Aranha, com o Andrew Garfield. Ah, sim. Pra mim, e o pior? É perfeita. E o pior reboot? Cara, o pior reboot que eu vi na vida, acho que foi o Homem de Aço. Era muita esperança, era como eu falei, tinha tudo pra dar certo, foi estragado por um péssimo diretor. Muito que bem, é isso. E é isso aí. E aí você acabou falando que eu já ia falar agora pra finalizar, que como a gente não pode rebootar o mundo, o Brasil, a situação atual que a gente grava podcast e brinca e fala as coisas aí pra vocês ouvirem, e é isso. Posso Fale finalizar? Eu estou pegando minha roupa vermelha e vou correr na velocidade da luz. Vai ter um ponto de ignição, vai ter. Aí, em vez de ser Aquaman versus Mulher Maravilha na guerra, vai ser o MDM versus Jovem Nerd tomando o planeta. Ai, meu Deus. É, então, fugitivos, esse foi o Rota de Fuga, roteado por mim, Queen Pri. Ou Priscila Reis, você pode encontrar das duas formas nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. E agora no TikTok. Virei TikTok. Que... Não, é, não. TikTok. Rebuta! Faz reboot! Não me rebutem, nem me cancelem, por favor. É, e é isso, esse foi o episódio de hoje. A gente teve o Kalibak. Quer se despedir, meu amor? Pode falar. É, me sigam no Twitter, acompanho Rota de Fuga em tudo e a Pri agora é roxa. É, tivemos também o Zé Andarilho. Sim, me sigam no Twitter aí, @Zé_Andarilho. É, e é isso, gente. É, sigam Rota de Fuga no Twitter, @Rota_Fuga. E no Instagram, @Rota_Fuga_A. E sigam a minha lojinha também, pra quem não sabe, eu vendo produtos eróticos, coisas de sexos. É @queen.org. Ai. O Instagram. Tá, meu povo, e é isso. E vou falar mais uma vez aqui da campanha, o podcast é delas, para você acompanhar todos os podcasts que estão adeptos dessa campanha. É, procurem nas redes sociais a hashtag o podcast é delas, da Domenica Mendes. Sigam também os nossos parceiros do Coalizão, que é o Wikicast, os Lamentáveis e os Super Amixes. Vai estar tudo aí na descrição do post, o arroba de todo mundo, para vocês seguirem e acompanharem todos os podcasts. E é isso, fugitivos. Um beijo para vocês e tchau. Tchau! Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.